Acho que é o seguinte, a polícia perde muito tempo correndo atrás de traficante, né? Todo tempo, prender traficante, que nada mais é do que um comerciante ilegal. Não sei se a proibição é certa. Se você for estudar história, nos Estados Unidos teve uma época que durante 50, se eu não me engano, 100 anos, proibiram o álcool, daí surgiram os gangsters. Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes por falta de estrutura familiar, por falta de um pai, de uma família, com um salário de 800 conto, um pai cai na cachaça, gera um filho, né, que é criado só pela mãe, que o pai não vale nada, tá desgostoso da vida, ele que é um pisante, sonha com um carro, com uma parada, e não consegue, tem que fazer alguma coisa errada. A culpa é do governo disso. Talvez se plantasse maconha, cocaína, folha da papoula, né? Eles parariam de vender feijão. Então o país não sabe administrar esse bagulho. A gente tem que... É o seguinte, a gente tem que focar em saúde e educação, em um país melhor, em uma quebrada melhor, em torcer pelo seu vizinho. Eu não queria estar nessa vida, vendendo droga, correndo da polícia. Eu não queria ser um comerciante ilegal. A polícia devia estar prendendo político, funcionário público que bate o cartão e vai pra casa dormir, como acontece toda hora. Mas tá focada num comércio que é ilegal, que o país não sabe administrar. Tantos países de primeiro mundo que funcionam com essa porra. É só uma opinião. Então, foda-se.